Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Como sabeis, estamos numa fase de organizar algum ciclo de debates sobre a governação autárquica. E para o dia de hoje, nós convidamos um colega já da sociedade civil de muitos anos, o Sr. Sérgio Calundu, que vai falar sobre a posição do OPSA sobre a institucionalização das autarquias como parte da implementação do poder local em Angola. O Sérgio dispensa muitas apresentações, ele é membro do Observatório Político e Social de Angola e tem estado publicamente a tomarem essas posições e já fizeram, até onde sei, já fizeram chegar uma documentação até o Ministério da Administração do Território sobre a posição do OPSA. Portanto, sem demora, já passamos 15 minutos do tempo, eu vou dar a palavra então ao Sérgio, a quem agradeço por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Desculpas pelo ligeiro atraso. Na verdade, cheguei cedo, só que fiquei à espera. Mas foi a falta de cuidado meu. Como cheguei demasiadamente cedo, fiquei no carro. Disse, pô, quando for. Além do pé? Sim. Fui para lá e não consegui. Então. Nem dei conta de onde era antes. Peço desculpa. Tá. Agradecer o convite e talvez antes de começar, uma breve palavra do que é o OPSA, né? Muitas das vezes as pessoas pensam, OPSA o que é, uma ONG, não sei o que. Normalmente o máximo que eu consigo explicar, eu próprio tenho essa dificuldade e sou o coordenador do OPSA, é um espaço plural de debate. Se vocês repararem na composição do OPSA, vão encontrar membros do Comitê Central, inclusive desde a fundação do Bureau Político do MPLA, membros da Comissão Permanente Política da UNITA, vão encontrar gente de partidos que compõem a casa, vão encontrar membros do governo, posições de ministro, não sei o que, governador, ou seja, é muito mais do que as figuras que aparecem, né? Então somos um espaço bastante plural. E quando criaram a ideia era um grupo de pessoas que provava a sociedade que pessoas diferentes podem debater. Então, por que que debatem? Normalmente muita gente diz, que atividades fazem? Não, nós só debatemos e produzimos um documento. Tudo que cada membro faz individualmente é sua responsabilidade. E compete o membro dizer, sou membro do OPSA ou não, mas tudo. E depois, um documento como este, há algumas regras. Ele só sai se houver consenso. Ou seja, nós podemos estar 6 meses, e temos documentos a tentar trabalhar 6 meses, basta que um membro diz, não, eu não estou de acordo, então o documento não sai como documento do OPSA, compete, ou seja, nós dissemos, podemos ser muito diferentes, mas só é público como documento do OPSA aquilo de que estamos à unanimidade entre nós. Se não há, para continuarmos a defender as nossas posições e não nos tornarmos inimigos, né? Como é que nós produzimos estes e outros documentos? É a mesma coisa. É um período em que recolhemos a informação, demos um certo tratamento, reflexão, balanço, formulamos a opinião e produzimos o documento. Agora, sobretudo com este, o primeiro documento que vou falar com vocês, depois de ter o documento, decidimos convocar uma reunião ainda mais alargada com outras pessoas da sociedade civil e perguntar, olha, nós estamos a pensar nisso, nosso documento, e as pessoas foram comentando, nós ratificámos o documento para dar um caráter mais abrangente. Então, o primeiro documento que vou falar foi feito em março. Foi antes da reunião do Conselho da República. Então, vou dizer um pouco o que nós pensávamos em março. E a ideia do documento era, sobretudo, chamar a atenção, a partir do momento em que o Presidente lançou a ideia de que ia ser em 2018, que ia convocar o Conselho da República, nós colocamos à disposição de várias autoridades e da sociedade esta reflexão. Então é sobre isso que eu vou falar. E sobre essas reflexões, eu vou Mais do que discorrer sobre o documento todo, vou falar de algumas alertas e gostaria que juntos víssemos se essas alertas e recomendações que nós fizemos em março, portanto, antes de haver o pacote legislativo, antes de começar todo esse debate, se realizam ou não. Mas antes de ir para as alertas, quais eram os principais pontos do documento? Na altura, quando disseram vamos entrar para as autarquias, havia um primeiro ponto deste documento que falava porque é que nós criamos autarquias. Melhorar os serviços da população ou reforçar o poder dos cidadãos? Ou juntos? Na altura, nós dizíamos que era importante dizer porque, ou pelo menos ter em conta o porquê que as pessoas criam a autarquia. Muitos vão dizer, isso é obviamente que são os dois, né? Outros vão dizer. Mas não termos esclarecido bem de que conceito da autarquia estávamos a falar, de que motivações da autarquia estávamos a falar, vocês vão ver, do meu ponto de vista, passamos ao lado e isto está a causar vários problemas nos vários pontos de debate. Quer no pacote legislativo, quer numa questão estruturante, que é a questão do gradualismo. Depois eu gostaria muito que anotassem e voltássemos para trás, mas eu quero ganhar tempo, então não vou dizer porquê. Mas não é óbvio que todos que defendem as autarquias, por exemplo, a questão do gradualismo, é melhor começar por aí. Há vários tipos de debate, mesmo entre o OPS, no meio do OPS não é consensual. Tentámos várias vezes produzir um documento sobre a nossa posição sobre o gradualismo e não foi possível haver a nossa posição, não avançamos. Mas, neste documento, nós reconhecemos que há diferentes perspectivas sobre o gradualismo. Dizíamos, contrariamente ao que se dizia, é gradualismo e não se debate, nós naquela altura dissemos, não é isto, que era a primeira posição do ministro da Administração Territorial, a nossa ideia era o gradualismo, sim, que a Constituição consagra e tal, mas não vamos entrar por aí, tem outras dimensões, então era importante debater e haver um consenso nacional à volta disto. Para ver a diferença que é tanta, eu, como membro do OPS, já tive várias vezes isso, custa muito, né? Porque depois as pessoas dizem o que é que ele tem por detrás, disse que eu sou a favor do gradualismo, mas também temos colegas legitimamente que disseram, não Sérgio, nem pensar, não sou a favor, e juntos conversando ninguém conseguiu convencer o outro. É para verem a dimensão. A sensação que eu tenho do gradualismo, não sei se tem aqui um sociólogo, mas há uma questão que os sociólogos criaram muito recentemente, que é a ideia da pós-verdade. Vocês sabem o que é que consiste? A pós-verdade diz, na altura de modelar a opinião pública, o apelo à moral, o apelo de natureza emocional, o apelo de natureza afetiva, vão mais do que os fatos. Ou seja, se determinada pessoa vir a público e dizer, não, eu sou a favor do gradualismo, ninguém vai me perguntar por que eu sou a favor. Vamos dizer, foi vendido. Hã? Lhe deram algum dinheiro, não é possível, hein? Ou seja, as pessoas ou acreditam ou mais, ou por exemplo, se for o ministro, obviamente os membros do seu partido, os membros, todos vão em função deles, nunca tivemos o espaço para discutir as razões. O pouco que se discute sobre as razões, aí nesses dizem, epa, se for gradualismo, não vamos melhorar os serviços. Ninguém garante que se houver autarquias, automaticamente os serviços melhoram. Mas depois vamos chegar. Outros dizem, não, se for gradualismo, há pessoas que ficam impedidas de votar, que eu acho que é o argumento mais próximo, então nós estamos a reforçar o poder do cidadão. Ninguém garante que se votarem o poder do cidadão fica reforçado com todo a trama jurídica que depois vamos ver mais à frente. Portanto, a sensação que eu tenho é que sim, que é uma questão estrutural, uma questão que tem várias perspectivas e precisa de ser melhor discutida do que estamos a fazer agora. Outra questão que nós dizíamos, e isto foi uma coisa que foi muito difícil chegarmos até aí, nós dizíamos, caso se ponha a hipótese de venha a prevalecer a ideia do gradualismo, tem que haver critérios de seleção dos municípios. Se vocês se reparem, havia uma entrevista do ministro em que ele dizia, claro, vamos escolher os municípios que tenham mais infraestruturas urbanas, né? O número de população e por aí fora. E o Oxa dizia, não, isto não pode ser os critérios. Nós devíamos tentar optar, sim? Nós devíamos tentar optar por vários critérios. Há um conceito da matemática que se chama geometria variável. Ou seja, de acordo com a situação, se aplica determinados critérios para assegurar que temos municípios rurais, mas também municípios urbanos. E alguns critérios que tínhamos dito eram, por exemplo, um município onde a criação de gado é a maior atividade, eu não posso pô-lo na altura de escolher a competir com o município como o do Soio. Então, tínhamos que ter uma lista de vários municípios para assegurar que, numa primeira fase, se esta for a opção, tenha municípios do litoral, do interior, municípios mais populosos, municípios que vão entrar justamente porque tem pouca população, municípios mais vulneráveis às alterações climáticas, municípios menos, municípios da área urbana da província de Luanda, municípios localizados distantes das sedes provinciais, por exemplo, para ir ao Rivungo é uma dor de cabeça. Se calhar por essa razão faz sentido que o Rivungo entre. Ou municípios que estão em zonas entra numa primeira fase, se for esta a hipótese. Municípios que estão em zonas de fronteira, municípios cujo, para aquela região, o valor identitário é muito alto, né? Por exemplo, há populações, há regiões da Angola, para os ovimbundos, Bailundo é uma zona que tem um certo peso simbólico, como se calhar tem Baza Congo para as pessoas, para os bacongos, ou terá outras regiões do país. Este simbolismo também dizia-se que devia ser dos vários critérios a ter-se em encontro. Ou municípios que não têm malha urbana, níveis de pobreza altos, mas albergam importantes jazidas de recursos minerais. Ambriz provavelmente nos critérios não entrava, mas na Baía de Ambriz a exploração petrolífera. E, portanto, isto. Agora, prestar atenção, porque isto também depois pode ser, tal como é dito, pode ser manipulado. Né? O que nós estávamos a dizer era, se no final, sempre conscientes de que isto é uma decisão que será política, não será técnica, era importante que tivessem vários critérios. Salvaguardando também a posição dos colegas nossos que diziam, não estamos a favor do gradualismo. A única coisa que nós tínhamos em comum é, apresentando as duas perspectivas, é dizer a cidade que sobre isto não são, como se diz, favas contadas. Há duas perspectivas diferentes, e que é importante termos a capacidade de escutarmos uns aos outros, coisas que eu acho que não está a vir a acontecer. Segunda preocupação que nós levantávamos naquela altura era a calendarização da implementação das autarquias. Nós fizemos assim, mas eu acho que nós podíamos ter sido mais profundo. Vou partilhar com vocês qual foi a reflexão. A reflexão era, se não puderem ir todos, ou mesmo indo todos, devia haver um calendário. Por quê? Vamos supor que o gradualismo fosse geográfico, né? Vão os municípios agora, vão outros. Não devia ficar como ficou amarrado. Fala-se muito do caso de Moçambique. Até quando houvesse condições. Não, até o dia tal, todo mundo. Na altura nós falávamos de entre 10 a 12 anos, não mais do que isto. Seria uma eleição e na outra entravam todos. Mas também, mesmo que entrarem todos, o gradualismo funcional significa que vão dar algumas funções agora. Dizemos, não, tem que dar prazos até a altura em que dão todas. Também entre 10 a 12 anos. Ou seja, falávamos para os dois casos que não devia haver e que este prazo iria ser, deveria ser aprovado pela Assembleia Nacional. Esta era uma questão. Depois havia a questão da legislação que era necessária. Vocês sabem que há um pacote legislativo nesse momento, né? Que tem 6 leis. na altura falávamos de 12 leis, dávamos sugestões, dizíamos que tinha que haver uma lei das autarquias locais, uma lei eleitoral autárquica, devia haver um regime jurídico das autarquias locais, tutela administrativa e organização dos serviços, uma lei de financiamento das autarquias, uma lei de atribuição de competência, uma lei de enquadramento, estatuto e carreira dos trabalhadores das autarquias, sobretudo para evitar aquilo que acontece nos ministérios. Mudas um ministro, os diretores nacionais, a secretária, se calhar o guarda, a empresa que presta serviço, desaparece também. Nós dizemos que o estatuto dos eleitos locais, quais são as suas obrigações, quais são as suas autoridades tradicionais em relação com as autarquias locais, dizemos que é um perigo muito grande avançar com as autarquias sem resolver este problema. Uma lei da toponímia que já existia, reconhecemos que já existia, mas era ver como é que ela se enquadra. E para além dessa, dizíamos, há outras leis que devíamos ter em conta. Isto também era o que dizíamos nós em março. Depois, na altura, também levantávamos uma chamada de atenção para a questão dos órgãos autárquicos. Né? Dizíamos que a Constituição, e tudo era evidente, se ia considerar autarquia e assembleia da autarquia. Mas havia um colega que chamou a atenção para uma coisa, dizia: nem todos os municípios têm as comunas próximas. Ao nível comunal, como é que é? Vamos ter o mesmo comportamento que se tem quando alguém é eleito Presidente da República nomeia os governadores, né? Vamos conseguir diminuir isto tendo que os administradores, os que são administradores, serem autarcas. Mas na comuna, como é que é? É alguém que apanhou a boleia das eleições ou naquele nível ele também devia ser eleito e devia se criar a países que têm autarquia? E depois tem a junta de freguesia. Então nós chamamos a atenção para isto. E depois de termos entre nós nos esforçado, quase que o documento não saía por causa do gradualismo, também tínhamos ideias sobre a desconcentração, descentralização e municipalização. Isto para jogar com ponto número um, é poder que estamos a falar em eficiência dos serviços. Os colegas que diziam, e também no documento dissemos, olha, se não forem todos vai haver assimetrias. Porque todos nós somos desse mundo, nós sabemos que lá onde as pessoas decidem sobre o seu desenvolvimento, o sucesso é maior, né? Mas havia colegas que muito avisadamente diziam, sim, isto é verdade, do ponto de vista técnico. Nós, quando vamos fazer qualquer projeto, ouvimos os beneficiários. Mas dávamos exemplos em que o serviço era eficiente com excessiva centralização. Vamos dar um país, Cuba, serviço de saúde e educação, inclusive, entre aspas, nós chamamos aqui a bufaria, é muito eficiente. Ninguém vai dizer que Cuba não é um país altamente centralizado. Então, dizia que os argumentos de melhora dos serviços da população têm muito que se lhe diga. O argumento é do poder local. É claro que o poder ao nível local em Cuba é muito difícil de defender, no sentido de que é extremamente concentrado, é um país extremamente centralizado, mas que por força disso não é eficiente, não é necessariamente uma verdade, não sei se entendem. Mas também outra chamada de atenção que fazíamos era a desconcentração, a descentralização, tal como se está a dizer que foi feita até aqui, é altamente insuficiente. Então, não adianta avançar nos municípios e os outros ficaram com esse nível de descentralização. Então, nós não podemos aceitar que os outros ficam com este nível de descentralização, que é mesmo péssima. Ou seja, se vocês repararem, os 10 maiores programas que já foram executados por um município, mesmo chamando de descentralização, têm forte presença central. Ou, no mínimo, do governo provincial. Vimos o que foi a vergonha dos programas de combate à pobreza. Dizia-se que se decidia na zona, mas, na verdade, é isso. Programa de crédito, a mesma coisa, e vocês deverão ter outras experiências de que a vida, na verdade, nunca se fez nos municípios. Portanto, dizíamos que era importante acelerar isto. Inclusive, há dias, alguém achava uma formulação muito interessante. Dizia, ok, em nível de competências, devia-se dar a todos os municípios a mesma. garante autonomia, no sentido de que a possibilidade de eleger e tal, podia ser alguns, mas competências as mesmas, todos podem fazer a mesma, só com uns tutelados e outros não. Porque se o argumento for eficiência de serviço, sim, nós defendemos que tem que se dar o máximo de competência para que no local se resolva. Nós todos sabemos, é diferente um projeto desenhado aqui desde a sede da DW e mandando implementar os escritórios do AMO do que desenhado lá com os beneficiários. Todos temos essa experiência. Então, estamos a deixar, descentralizar, desconcentrar e municipalizar o máximo. E esta tem que ser em todos os municípios ao mesmo tempo. Depois chamávamos a atenção por uma questão que era, nos pusemos no título formação de quadros, mas se lerem o documento, nós não falávamos só da formação de quadros. Questionávamos o que vai acontecer com aqueles quadros que não são políticos. Até onde vão os quadros de confiança política? Vamos dizer, não. Os eleitos vão formar a Assembleia da Autarquia e entre eles vão escolher um autarca, né? E entre o autarca vão escolher um representante para dar a controladora das finanças, do saneamento e tal. E os mais radicais até entram e esses nenhum deles ganha salário. Os funcionários da administração, sim, esses devem ser funcionários de carreira, são funcionários públicos, eles sim que obedecem a orientação política daqueles que foram eleitos. Muitos países funcionam assim. O que eles têm direito é o tempo que perdem para ir assistir às reuniões ou para coisa, recebem uma senha ou uma contribuição por causa disto. E sempre que se precisar de funcionários, é um processo de contratação pública normal, tutelado por uma entidade independente, para contratar os médicos e não sei o quê, para evitar que o diretor da escola, o chefe, o coordenador de disciplina, pode ser mudado em função da cor partidária que governa uma certa autarquia. Naquela altura chamamos a atenção que é preciso haver esta discussão. Depois vocês vão dizer se está a haver ou não. Seguinte é a organização política administrativa do Estado. Nós também tínhamos essa preocupação, dizendo, se optamos pela base da autarquia ser a municipal, há territórios que são tão longe, que tem uma comuna cento e tal quilômetros da outra, e cento e tal quilômetros em alguns municípios, não é a distância de Luanda à Barra do Kwanza. Geograficamente é a mesma distância, mas o sacrifício de percorrer aquele não é o mesmo, é muito maior. Então dizíamos que era importante ter a ousadia até de redesenhar, se for o caso, a divisão política administrativa do país para poder conformar, né? E muitos dos assuntos teriam de resolvido, né? Em vez de ter Benguela, Catumbela, Lubito, se calhar podias naquela malha ter uma outra entidade que se construiria uma autarquia. Eu me recordo que tive a oportunidade de participar do processo. Depois vamos já falar disso, na medida que eu consulto o presidente não de cabida, em que também as pessoas põem essa questão. Estamos todos na mesma faixa, não faz sentido uns avançarem e outros não. Ah, mas não há condições. Não, o município tal, até somos um irmão, nós nos juntávamos e vamos juntos. Ou seja, podia haver soluções mais criativas. Outra questão que nós tínhamos dito é que não era muito difícil. A autarquia devia ser encarada como, não sei, daqueles que já viram como é que se cozinha nas áreas rurais, né? Com lenha. Para sustentar a panela são precisas quantas pedras normalmente? Três pedras. Então, autarquia é só uma. Precisava de outra pedra, que era o poder tradicional, e as outras formas que, no meu entender, o legislador deixa constitucional outras, eu acho que eram grupos da sociedade civil e não sei o quê. Então, nós estamos a cozinhar só com uma pedra. Então, nós dizíamos que era importante ver os outros órgãos e como eles vão lidar entre eles. E a penúltima coisa, nós dizíamos, por favor, gerir bem as expectativas, frustrações e desilusões. Desde o que se promete, se consulta, como é que se faz, e a até o resultado das autarquias e o que aquilo vai dar na vida das pessoas. Então, era importante gerir bem as expectativas, as frustrações e as desilusões que um processo como esse está. Bom, estes eram os pontos do documento, só estou a lembrar para depois, pode ser que nos ajude o debate e vamos ver. Mas o que eu queria mesmo partilhar com vocês eram as alertas e recomendações. E gostaria, quando estava a preparar, nunca tinha eu feito isto para mim mesmo, nem para os nossos companheiros, não. Era ter. Em março, antes de ter começado o processo, antes de haver pacote legislativo, antes de estarmos na situação em que estamos, nós fazíamos algumas alertas e recomendações. E queremos ver se alguns desses fazem sentido hoje, na altura, né? Primeiro alerta, gostaria que alguém lesse, que é para ser mais participativo. Qual era? Alguém pode ler? São importantes para dar poder aos cidadãos, mas não é de esperar que só por si dê resultado uma explosão de desenvolvimento social. Ah, desculpa. Tá. Local, desculpa. Yeah. Tínhamos dito que as autarquias são importantes para dar poder aos cidadãos. Mas não é de esperar que só por si, instalou-se as autarquias, os cidadãos têm poder, resulta em desenvolvimento. As independências foram importantes para os nossos países, mas não é de esperar que só por si sejamos aquele país sonhado durante a luta de libertação. Portanto, chamávamos a atenção a isto. Não sei se, qual é a vossa sensação, se isto ainda paira no ar, se as pessoas estão atentas a isso, porque depois nas autarquias nós vamos escolher as pessoas e essas pessoas vão tomar decisões. O mérito da decisão não é garantido, a boa decisão também não é garantido, a boa participação, a nossa capacidade de pressioná-lo para que decida bem também não é garantido. Então, quando estamos a dizer isso, não é para frenar o entusiasmo, mas é para dizer que era importante ir para as autarquias, mas não descansar a partir do momento em que ela é implementada. Isso significa que temos que ser duplamente. Segunda, alguém mais pode ajudar-me, por favor? Deve ter-se sempre em mente as várias dimensões do gradualismo. Exatamente. Para nós, a discussão ficou gradualismo, sim ou não? A discussão ficou entre os bons e os maus, né? Os bons querem uma coisa, os maus querem outra. A discussão ficou entre todo mundo que defender o gradualismo tem uma agenda e todo o que não defender tem outra. O que nós dizíamos no nosso documento é que olhem para as várias dimensões. Não é que uma é boa e outra é necessariamente mal. Essa é a minha opinião, não é a opinião de todos os membros. Aqui até nós, os membros do OPS, são uns que já sabem que isto é mal e há outros que já sabem que isto é bom. Em nome da honestidade, vou dar a minha opinião e tenho que, de vez em quando, ter esse cuidado de dizer isto é minha opinião, não é a opinião dos meus colegas. Vocês vão conhecem certamente outras pessoas do OPS que publicamente disseram que não estão de acordo com o gradualismo. Mas uma coisa temos nós todos, tem várias dimensões. Tem uma dimensão econômica, né? Os que não forem agora, os que forem depois, tem alguma implicação econômica. Tem a dimensão política, tem a dimensão política no sentido de como é possível no mesmo país todos votam, ou uns votam e outros não. Tem a dimensão simbólica, né? Como é que eu que nasci naquele município, e até éramos rival do município do lado, eles votam. Como é que eu na Catumbela vou ver os do Lubiti, os de Benguela a votarem e eu não? Ou seja, tem uma série de dimensões e isto para dizer que tínhamos que ir para uma discussão, apesar de termos opiniões, mas abertos a ouvir e a reconhecer que há aqui coisas que, qualquer uma das decisões, há coisas que vão ficar por tratar, não vai ser o consenso de todos. Então, era uma das coisas que... Vocês sentem que há este reconhecimento das várias dimensões na discussão? A discussão, na minha opinião, está mais do que tu és contra, tu és a favor, tu tens uma intenção, tu não tens uma intenção. Havia uma outra recomendação, qual era? Alguém, por favor. É de evitar que um exagero tecnocrático, ou seja, que se venha a entender que todo processo legislativo autárquico cidade de turistas e não de toda a cidade. Este foi, na minha opinião, grande erro. Nós passamos a ter uma série de propostas de leis sem antes ter discutido os assuntos que deviam estar nestas leis. Há um provérbio que alguém contou em tempos que dizia: isto é como se tu fosses perguntar à maçaroca: olha, depois de triturar, de transformar em fuba, tu decides com que molho queres ser comido. A maçaroca podia dizer: não, mas eu não quero ser triturado. Cala a boca, isso não está em discussão. O que está em discussão é com que acompanhante você. E você é livre e vais ver que é participativo. Muita gente tomou esta atitude assim, né? Quer dizer, os turistas fazem tal, ponha, depois vocês só decidem. Então, este, do meu ponto de vista, é isto. É também a ideia de inicial. Depois, quando eu falar do processo de consulta, que é outra polêmica da qual involuntariamente me envolvi, que é a ideia de, no início era esta, que depois havia um grupo de virtuosos juristas que depois ia explicar às pessoas o que está na lei e chamavam isto de consulta. Era essa a ideia original e a dinâmica inicial foi esta. Inclusive, já ouvi gente a dizer: é curioso, não há consulta, mas há outras: mas também essa consulta é falsa, porque vocês vão falar com as pessoas que não sabem de nada. Isto, ou seja, na minha opinião, eu acho que qualquer cidadão angolano, e eu já participei, depois vou partilhar com vocês o segundo peito sobre coisas de pessoas completamente iletradas, criando problemas que eu duvido que os juristas até tinham uma formulação para isto. Ou seja, todos os cidadãos têm uma ideia de que é que vai o assunto. Entendemos que há um duplo desafio. Tem que se fazer consulta e literacia ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, não digam que as pessoas não sabem. Querem. É claro que também devemos acontecer, mas isso acontece com os iletrados, mesmo com os letrados. Eu tenho a sensação de que em cada 10 pessoas com quem falo sobre a lei, discuto e tenho ideias bastante entusiasmadas, 9 não leram. Não leram mesmo os artigos, mas temos um pouco na sociedade. Alguém lança uma questão polêmica, eu me agarro e vou construindo a minha teoria em cima desta questão. Mas isso é próprio, sim. Nesta consulta, no fim, o governo está pronto realmente a adaptar realmente vamos chegar a isso. Vai lá à frente, por favor, Ana, não esqueça. Fiz esta pergunta e vou termine dizer só para depois passar isso aqui do outro respondido lado. E que. Depois, não, mas fiz mesmo a sério. Mas pronto, então esta é uma das questões que, por favor, os exageros tecnocráticos. Sou jurista, agora há uma de saúde para ver o que me disse. Descentralizar em saúde, são os da saúde, depois os da agricultura, nós achamos que era importante evitar isso. Depois, mas também aqui no exagero tecnocrático, hoje eu constato que também o próprio processo de consulta, mas mais lá à frente, Alan, vamos falar disso, há também um exagero na interpretação do que é consulta. Consulta é só aquela se o governo fizer. Nós estamos muito chateados com alguma manipulação que o governo faz nesses processos de consulta. Sim, sim. Mas na internet eu posso optar. Por que que, como sociedade civil, eu não organizei um processo? Vocês aqui, epa, nós de dados somos muito bons em questões de urbanismo, temos experiência, provavelmente é das instituições em Angola que mais pode debitar conhecimento, mais do que até as faculdades de arquitetura e urbanismo, sobre aspectos muito concretos, como organizar os assentamentos e não sei o quê. Pode fazer isto e mandar para... Isto também é consulta. Isto também é consulta. Consulta naquela reunião organizada. Uma organização como a ADRA pode, com os agricultores que têm, pegar na lei, ir lá e dizer: epá, está bem, não confio nesses encontros que andam aí pelas províncias a passearem, a dar show, né? Vou criar um documento e mando. e alguns até que têm acesso à entidade e dizer, olha, vocês puseram a público essa legislação, eu acho que o ponto A, o ponto B, o ponto C, ou seja, há um exagero de pensar que a consulta é só isso, não há aquele reconhecimento que foi um dos grandes ganhos das ONGs, dizendo que há vários espaços, a teoria dos espaços, né? Espaços abertos só depende de nós criar e produzir algo elevado. Espaços semi-abertos, que são aqueles quando o governo organiza e te convida, né? E aqueles espaços que são ultra fechados, né? Agora são fechadíssimos, mas nos abertos também não, ninguém nos impede de fazê-lo. Terceira, deve fugir-se à utilização exagerada de modelos de outros países. Podemos aprender com outras experiências, mas não devemos fazer copiar e colar. Pode-se adaptar. Preparem bem quando começou o debate e tal. Uns vêm, trazem um Joaquim Chessano e não sei quem para vir e nos explicar que o gradualismo é o caminho. Daqui a dias, eu sei que já há outros que vão trazer outros autarcas de Moçambique para dizer, não, aquilo não funcionou. Não, depois vão, ou seja, estamos a funcionar um pouco assim, que é importante ouvir outras experiências, mas não devíamos copiar e colar. É recomendável ver. BW também teve essa coisa desde o início, aqueles tempos que participavam nos processos, os primeiros planos municipais, os primeiros não sei o quê, aquilo gerou algum conhecimento, alguma coisa para servir, né? Aquele processo, projeto de terra, de limitações, gerou algum conhecimento que dizia para a entidade melhor para a coisa e tal, estas terras, isto deve ter sobre tutela. E não estamos a ver para o modelo moçambicano, o modelo não sei o quê, para na China como é que era, mas na Rússia isso não funcionou. Era importante olhar para realidades que estavam aqui, era uma recomendação. Alguém pode ler isso? É necessário investir mais em informação e educação dos cidadãos para garantir a sua plena participação em todas as fases do processo. Envolver os cidadãos irá estimular o sentido de apropriação, que é indispensável. Como parte deste esforço, deve lançar-se um processo de consulta alargada que inclua as populações das zonas rurais e de zonas periféricas. Yeah. Sentem que isto está a acontecer? Não. Mas o mais fácil, depois vai ser no segundo paper, é dizer que o governo não está a fazer isso. Mas nós não estamos impedidos de fazer por lei. E há uma avenida aberta, porque eles criaram um sistema no mato em que podemos endereçar. Depois vamos voltar à questão do Alan, que é fundamental. Mas o que eu queria dizer aqui é que, à partida, este processo começou com aqueles que têm um entusiasmo cego. O governo é naturalmente bom e se está a fazer isso é o melhor, mas há também aqueles que têm já um pessimismo doentio. Se está a fazer isso, tem alguma intenção. E a intenção não é mesmo boa. Então, entre esses extremos, na minha opinião, tem os dois lados, têm feito com que muita gente não se sinta muito estimulada a contribuir, a dar parecer. E eu acho que como se tivéssemos entrado em campo com metade da equipa fora, há dois ou três jogadores, né? Com propósitos ainda muito diferentes em campo. Então, eu acho que não se está a investir muito no coisa. O que se está a investir é no clichê. Olha, eu sou contra o gradualismo, não aceito por isso. Olha, não vale a pena ouvir um fulano, porque, ou seja, cada um vai, mas não, aquele, o que diz o documento, não sei o quê, não há muito tempo para isso. É sempre a teoria da pós-verdade. Outra questão que foi levantada, outro alerta era, alguém pode ler? A tutela é importante para criar um ambiente regular e com contrapoderes. É, no entanto, de reconhecer que num Estado onde historicamente apenas se viveram experiências de centralização, há risco de excessos no exercício das funções de tutela. Na lei fala-se da tutela administrativa e tutela de mérito e legalidade. Não? De mérito e de legalidade. Não se está a discutir, mas eu, da minha opinião, que é altamente uma grande armadilha. Eu até o ponto de ter a coisa local aprova, por exemplo, um orçamento, depois um governador diz que aceita um não eleito. Ou seja, há uma série de assuntos ligados à tutela que não foram discutidos suficientemente. Ontem estávamos com uma pessoa que pertence a o equivalente de uma autarquia numa cidade da Inglaterra de 300 mil habitantes. Quando nos disse o orçamento, nós dissemos, isso é muito. Como é que o... Eles dizem, não, o governo central tem que perceber que eles fazem muito pouco e quando fazem é só mesmo para criar esses problemas. Então, quem está com os serviços de educação, só somos nós, então nós é que temos a maior parte do orçamento nesse aspecto. Era importante discutir essa questão da tutela, porque a coberto disto, nós podemos continuar a ter aquela situação de que a maior parte do orçamento nacional de saúde é gerido pelo Ministério ou por órgãos dependentes do Ministério. A maior parte do orçamento da agricultura, a maior parte do orçamento da educação fica no Ministério. Ainda que é aplicado no local, mas a maior responsabilidade da decisão é aí. Então era uma das coisas que naquela altura chamamos a atenção e que num processo normal, eu acho que nesta altura, em vez de ficarmos só parados no gradualismo, se isso é consulta ou não é, estaríamos provavelmente também a lutar e a nos esfolar com esse tipo de coisas. O que é que fica embaixo, né? Se vamos no Estado, no orçamento, a característica vai ser, a maior parte do orçamento vai estar nos hospitais de referência ou se vai estar nos centros de periferia, ou seja, estaríamos a discutir uma grande transformação da maneira de gerir o Estado. Estou já nas últimas. A segunda lei é reconhecer que há um processo de desconcentração em curso e há lições a retirar dele. Muito importante que esta aprendizagem alimente o processo autárquico. Depois, alguém pode me ajudar? Devem ter sem atenção do funcionamento das autarquias e do peso que isso estará no orçamento dos municipais. Os orçamentos municipais têm de ser bastante diferentes no contexto autárquico, né? E depois a dimensão de muitos dos municípios é um potencial desafio que coloca dificuldades na sua gestão. Então, eram recados que nós lançávamos, ainda não havia lei, nem sabíamos que estava a fazer a lei. O processo deve ser conduzido com firme vontade política e zelando para que a experiência tenha sucesso. Há o risco de que erros na condução do processo sejam aproveitados pelos que gostariam de perpetuar no poder, concentrado no centro. Há este risco. Mas também há o risco, e sou eu quem estou a acrescentar, de que erros na condução do processo até agora tornam as pessoas mais céticas, menos disponíveis para participar. Há os riscos de ter erros na condução do processo também. Tem dois efeitos, uns para controlar e outros para afastar-se. No final, já são os meus últimos dois minutos, é melhor por aqui caso vocês queiram fazer alguma pergunta em relação. Isto foi feito em março. No dia 1 de junho, o governo pôs à disposição os 6 pacotes, dizendo que começou o processo de consulta. Na altura, e isto é público, o governo dizia, a consulta vai ser, vamos organizar reuniões por várias zonas e vamos também ter um site disponível para quem quer colaborar, endereçar as suas recomendações. Então, o OPSA, quando viu a primeira semana do que estava a consulta, chamou a atenção para alguns aspectos. Eram quantos? Vai ser muito rápido. Para 4 pontos. O primeiro ponto, nós dizíamos, consulta pressupõe acesso à informação. Ou seja, você não pode me consultar de uma coisa que eu não sei. Então, põe à disposição do corpo. A norma internacional... Normalmente eu faço parte de um painel que analisa os orçamentos abertos, se puder, pode é. Para os governos, hoje em dia, o acesso à informação é quando tu tens um documento em formato que é facilmente ler a qualquer hora, qualquer dia, tu podes aceder dele de qualquer parte do território nacional. E isto é considerado ter aquilo numa página web. Muitos muitos dirão, mas só 10% dos angolanos, segundo a estatística, têm acesso à internet. Sim, mas há um grupo muito grande de angolanos que faz projeto, que diz que nos doadores, que um dos trabalhos dele é partilhar com o cidadão. Então eles deviam fazer isso. Então, e o governo nesse aspecto se impôs à disposição os pacotes legislativos, explicou como as pessoas podem participar, as várias vias de participação. Então, dizer que não temos, podemos não ter a toda a informação, não temos as intenções que estão por detrás, não temos não sei o quê, mas era importante isto. Segunda questão que nós colocamos, e temos também muita desinformação, o próprio governo, por um lado está a fazer consulta, mas às vezes está a se desinformar, né? Eu vou para um processo de consulta. Vocês não pensam que a autarquia vai resolver todo o problema? Ou seja, o processo ainda é consulta, mas depois o outro vem. Não, as autarquias vão começar em 2012 e vão ser de forma gradual. Ou é consulta ou não é? Ou seja, também está a haver esse tipo de questões. Isso não, não vamos negar. Hein? Que está a haver muitos atropelos. No início até era mais vergonhoso. Ele se apresentava aquilo como sendo já um documento, entrevistando pessoas e outras e fazendo esse viés. O segundo grande questão, falávamos do processo de consulta. O que é consultar? Consultar é pedir o feedback sobre um aspecto. Não é só vir me explicar o que eu pus. E este era o ponto mais quente que nós tínhamos dito e para responder a consultar é pedir o teu feedback, ser obrigado a dizer, ok, escutei, e do que ouvi de ti, isto aceito, isto não aceito, isto eu não quero, isto tal. Não estou obrigado a incorporar tudo o que me disseste, mas estou sim obrigado a dizer, sobre este ponto, tu me disseste para ir para a esquerda, mas eu vou pela direita, pela razão, tal, tal. Então, aqui a nossa crítica foi, façam consulta, não façam palestra. E a segunda crítica foi, por favor, depois da consulta, dê-nos o feedback. Façam consulta, não façam palestra. Eu sei que muitos vão dizer que não, e foi aí onde começou a polêmica que me envolvi. Depois do AMBO, no AMBO, se vocês perguntarem, o que aconteceu foi quando o ministro estava na UILA quando mandamos esse documento e pedimos uma reunião e falei com ele ao telefone. Foi para o AMBO a seguir, depois da consulta na UILA, que as pessoas dizem que foi manipulada, em que inclusive as pessoas falaram uma coisa na sala, leram-se o comunicado, outra coisa, eu não sei, mas isso dizem. No AMBO, o que foi sentar, juntar grupos, pegar a lei, artigo por artigo, que você fala. Não é o melhor, os tempos curtos, mas foi feito assim. Houve uma apresentação de 5 ou 10 minutos para enquadramento da lei, os grupos de trabalho sentam e dizem, artigo tal, o que é que vocês acham? Recolher todos esses pontos e depois apresentar em plenária na presença de todos. Eu não acredito que as pessoas teriam medo para ou tinham algum motivo para mentir que não foi assim. Estou a falar só de uma dimensão da consulta, que para mim é aquela em que vai o ministro com aquele aparato, com aquele sequito todo, né, de pessoas. Mas foi assim. Tem um problema de tempo curto, tem um problema que não podemos controlar quem são os que foram previamente convocados, mas não é verdade que todos só falaram aquilo que o ministro ou que o chefe queria ouvir. Isto não é mesmo verdade. Aquela metodologia foi feita na hora em consequência disso. Eu estive em cabine. No aeroporto eu disse ao ministro a mesma coisa. Ele disse, olha, depois do AMBO ligamos para todos os secretários de Estado que têm que dirigir as outros processos e dissemos que a metodologia é essa. Ninguém mais vai para fazer palestra. Há um enquadramento e tal. Depois disso, em cabine foi assim, em cabine eu tive. Nunca, não preletou, alguém apresentou as questões, ministro completamente calado, e as pessoas foram dizendo, pensava, fez a cabine e acabou. Mais uma vez, tem um problema do tempo, tem um problema, depois as pessoas leem as conclusões, a mensagem, nem vamos passar a limpo, pegam as folhas como estão e tal. Mas tem um problema que não ficou resolvido. É que que é importante, depois da consulta, dar o feedback para várias pessoas, para as pessoas verem o que é que já evoluiu na discussão. E hoje eu fui à cabida com algumas ideias, mas depois de ouvir outras pessoas, comecei a pensar em outras coisas que não estavam na lei. Mas se isto aconteceu em outras zonas, eu não sei. Então, não sei um pouco a sensibilidade do assunto. E é mal que o governo não tenha feito isto, não tenha dito feedback. Ontem, anteontem, falámos com o secretário de Estado, mas eu perguntei, epa, e como é essa questão não ficou resolvida? Ele disse textualmente, epa, não, lá em cabida eles me disseram, ah, mas isso vamos guardar para a história e tal, e confirmou, disse, não, isso não é um documento histórico, isto é um documento que tem que alimentar a discussão. Ah, é? Está bem. Epa, então vamos processar, vamos fazer uma tabela dizendo o que tinha na lei, o que as pessoas disseram, e o que vai ficar depois? Eu disse, está bem, isto espero que comprar, né? Isto é o que vão fazer e é muito bom. Mas seria bom que o que sai ir levantado as grandes questões, porque é para o país coisa. Não sei se vão ter aquela capacidade, se quer o ato de retirar. Também devo dizer que, por exemplo, depois dessa campanha, em Luanda houve uma reunião com os jornalistas que se tentou o mesmo método. Jornalista, não, é melhor alguém nos dar uma palestra, nos explicar o que está na lei, depois nós vamos fazer perguntas e respostas. Fiquei surpreendido. Porque também requer preguiça, cansa muito. Ler artigo por artigo e comentar, cansa muito. Se vocês repararem, muitos de nós estão a formular a opinião sobre esse pacote na base do que alguém já disse. São poucas as pessoas, se formos mesmo honestos, quantos de nós formulou uma opinião, disse, não, eu abri, vi mesmo na página tal, até não, muitos de nós. Então, tal como acontece conosco, acontece até com os mais enérgicos opiniões deste. Não sei, ela se respondeu. Não sei se eles vão fazer isso, mas eu acho que para ser consulta deviam fazer isso. Dar o feedback e dizer o que é que ouvimos e influenciou, o que é que não ouvimos e não influenciou. Por exemplo, eles mudaram a metodologia e em nenhum momento disseram, olha, depois daquela crítica nossa, ou haverá outras, não. Na lei, no artigo 3, vocês veem que é quase cópia. E ficou mal. Por quê? Nós dissemos, epa, no gradualismo, se for essa hipótese, tem que ter vários critérios. Ele na lei pôs vários critérios, mas não disse qual deles vai utilizar. E eram os mesmos. Ou seja, sim que nota-se que há uma coisa. Na reunião ele dizia, epa, havia coisas que nem nós tínhamos pensado, epa, agora na lei nós tínhamos posto assim, mas lá estão a dizer que não sei o quê. Na reunião, volto a dizer, havia uma predisposição a dizer que isto não vai seguramente sair, voltar como nós tiramos para a rua. Mas nós não sabemos a dimensão e também conhecemos como é que são os políticos, né? Se calhar faz 3 cedências, mas depois amarra em 4, né? Mas isto eu posso, é o que eu tenho ouvido, é a minha vivência com este processo, né? Segunda é a questão de, nós chamamos a atenção, vai haver uma discussão que é muito pública, mas há assuntos, se me perguntarem o que é aceitável descentralizar em educação. Se eu for muito arrogante, não, eu sou angolano, também estudei, também sei, vou opinar. Mas eu acho que era melhor falar com os diretores de escola, com os coisas municipais, com os encarregados de educação, dizer qual é o seu drama por não terem determinadas competências. E é isso que nós chamamos de epa, consulta especializada. É mais assim, as pessoas que trabalham em saúde, desde o enfermeiro, sabem o melhor que deve se descentralizar em saúde que eu. E começou-se a fazer isso. Mas, surpreendentemente, eu vi na televisão, é para a reunião do setor de saúde, o ministro da saúde, não sei o que e tal. E lhe perguntei, então como é? Ele disse, não, até que passou mal. A orientação não foi o Ministério da Saúde. É o setor de saúde. As pessoas que podem ser utentes, especialistas ou pessoas que trabalham, poder dizer o que é possível. E eu disse, mas mesmo assim não resolves. Estas reuniões com a presença de ministros técnicos aí, vocês sabem, o ministro é interessado em ter poder lá. Tinha que ter algum administrador que sofre isso, algum chefe da seção de saúde, alguma da OMC que sabe o que é o drama de não ter esses serviços desconcentrados. Primeira questão. Ah, não, mas poderíamos ter um problema de isso. Não. Das cartas abertas e estimula as vários setores a fazer. E como eu digo, sobre o urbanismo, as questões de urbanismo, o trabalho, uma coisa muito, porque eu acho que a DEDAB poderia dar uma contribuição significativa. A lei é tão simples, tão fraca e tão mal, que eu acho que vocês, com 4 horas de trabalho, desmontavam aquilo e faziam uma coisa melhor. Sem exagero. Sem exagero. Às vezes é omisso até nesses pontos. Não, não custa muito dar contribuições. E aí, são coisas que só podem fazer vocês. Muitos, ah, mas vocês comentam um pouco sobre tudo. Está bem, mas sobre isso, não sou a pessoa mais certa. Não sei mesmo. E isto era uma coisa que também não está a ver. Não? Está a ver. Pelo menos eles têm a intenção, quando lançou-se a ideia, disseram, começaram agora nesta fase. Mas sempre se pode questionar a forma como está a ser feita. E nesse tu faz uma reunião no setor de saúde só com as pessoas que estão em Luanda, epa, o drama de quem vive no setor de saúde em Luanda, se calhar não mesmo quem está em Limbalangui. Então tens que buscar, tem que haver algum critério de formar uma amostra para aquele grupo focal ter alguma mensagem que seja qualitativamente aplicada. Depois, o quarto ponto, nós dizemos que é preciso pedir colaboração. A ideia de que, e foi também por culpa da minha opinião do MATRA, que o MATRA consegue fazer a consulta sozinho, é má. Eu creio que devia haver coisas que quatro meses, eu ainda me meto. Eu pus à vossa disposição como cidadão, vocês as organizações dizem, né? Que estão para defender os interesses do cidadão, isto é a lei que eu quero fazer. Se você, estou aberto a que vocês me digam que tem que mudar, se vocês estiverem interessados, por favor, dá uma ajuda a correr atrás. Vamos aqui estabelecer os parâmetros. Eu tenho o período de X a X, se o período de X a X não dá, vamos ver as outras formas, mas um processo desse à escala nacional não se faz. Não podemos ter um ministro que vai dizer para você. Não, isso não dá. Não é possível. É humanamente. Não é possível. Nem desejável. Então, devia-se pedir a colaboração de outros atores. Não, vocês têm que fazer. As academias deviam fazer alguma coisa. Cada um na sua especialidade devia despoletar. E me parece que o processo não foi todo. A pergunta que se coloca, com todas essas insuficiências, não se pode dizer que houve consulta? Não sei, eu tenho dúvida. Porque muitos estão dizendo, não, como teve erro tal, na zona tal, não sei o quê, meu primo lá ameaçaram, se não dizer. Então não houve consulta. Eu, sinceramente, e esta é a polêmica onde me envolvi, eu digo que não, desculpa lá. Não, não. Eu acredito que, com todas essas limitações, e não é garantido que o resultado seja o desejável, não é mesmo garantido, nem é garantido que aquilo que nos está a ouvir venha a cumprir, mas eu ainda arrisco, né? Porque dei conta que isso é um risco. Porque quando disse, não, na minha opinião, acho que eu consulto com todas essas mazelas, não sei o que, és compadre do ministro, não tenho nenhum grau de parentesco. Ah, então te pagaram. Não. Ah, é só porque te convidaram à cabinda? É, eu não tenho muitos recursos, mas se quisesse ir à cabinda, eu ainda acho que eu posso me pagar o bilhete. Mas quando disseram, não, tu eras mais gordo, agora estás magro, te pagaram uma lipoaspiração. Eu disse, pô, dá um jeito, né? Mas não, também não foi isso. Ou seja, eu entendo as dificuldades, a raiva, o ceticismo, e muito dele tem razão de ser, é que não está sendo um processo. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Bom, então chegamos no momento de perguntas, comentários. Já temos aí várias mãos. Vou dar prioridade às senhoras primeiro. Helga, a Helga, depois aqui a jovem e depois o senhor Ana. Por favor. Acende a luz para ver a senhora ali. Podemos, por favor? Parabéns pela apresentação, sabe? Boa. Eu tenho três questões. A primeira é talvez uma reflexão, uma sessão. Como as autarquias são mais ou menos marcadas por dois indivíduos, talvez as sexualidades e o quilamba em particular foi um grande desafio e surge desde a época do compromisso que o Presidente da República fez com a Unavitar em 2008. Presumo que foi 2008-2012. E talvez podia ser um bom ensaio para ver como é que essas autarquias vão funcionar em 2019. É? Para ver qual seria o cenário em 2020, até que ponto nós estamos preparados dessa tal autarquia que é tão desejada por todos nós. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é ainda relativamente às consultas. Nós aqui, nós, a VW, a nível do setor do centro de comunicação, tem um estado de imprensa, onde nós temos uma componente que é divulgação e descentralização, onde tem todas as notícias relativamente à questão do governo e à questão de descentralização, virada para a autarquia. Então, eu acho que é um documento extremamente rico, que dava para alimentar um site que está a ser publicitado nos jornais, no telejornal e pelo Ministério, acho que é do Administração e Território, o Março, exatamente. E a nível das academias também, né? Acho que isso é muito complicado, é só entrar para o site da BW, o capitão daqui, acho que o João Domingos também pode dar um reforço, e aquilo é muito rico e com certeza mostrava um bocadinho o cenário do que é a questão da divulgação e descentralização a nível da Angola. Essa é a minha questão. A última questão. Eu não sei até que ponto isso vai funcionar quando surgirem as eleições gerais. Se tivermos autarquias, como é que vai ser a questão do voto? Será que serão gerais ou será somado por cada município onde haverá as autárquicas? Eu não compreendo bem como é que isso vai ser, como isso está legislado a nível da nossa Constituição. Então, o que acho que também tem a lei e a proteção do voto. E agora, se é realmente coisas que não tem. Não tem, por exemplo. Tem. É mais bom. Carla, por favor. Posso? Sim. Ao longo da apresentação, falou-se muito sobre a informação. E o pacote legislativo que foi nos apresentado em formato digital. Então, visto que a OPSA tem alguns elementos, não é, do partido e tudo mais, por que é que não se fez um referendo se a nossa Constituição prevê isso? Eu digo um referendo porque nós temos... As autarquias é para o povo, não é? E eu creio que há muita gente que não tem como entrar na internet. Eu, pelo menos, tenho essa possibilidade. Mas se formos a ver uma zungueira, se calhar não tem muita possibilidade de entrar para a internet e para acompanhar aquilo tudo. E chega a ser algo muito exaustivo, porque eu, pelo menos, pude constatar que as letras são um pouquinho pequenas. Aqueles tamanhos dificultam muito a leitura. Uma outra questão surgiu-me pela questão que a senhora fez anteriormente, é quanto às eleições. Eu acho que chegará a ser um problema ao fazer as eleições das autarquias locais. Suscitou uma questão se será também a nível do município, de cada município, se será uma eleição geral. Porque pode dar-se o caso de ter algumas defraudações. Eu não sou daquele município, mas ainda assim vou participar. A última vez que o governo fez uma consulta pública sobre uma lei foi sobre a lei de terra, há 15 anos atrás. E houve um processo não tão diferente de consulta, mas foi criado no início um prazo de 6 meses que foi prolongado a volta de 24 meses, de fato. Hein? E a sociedade civil teve tempo para organizar, através do Rede de Terra, realmente uma consulta em paralelo da consulta do governo. Até tempo para fazer pesquisa, para alimentar a debate com informação. Mas foi um processo, ou seja, vai recordar, um processo muito, muito positivo, com muito otimismo. A consulta, eu acho que muitas ideias e muitas opiniões foram incorporadas no processo de consulta, mas no fim a lei exposto de lei foi entregado por um grupo dos juristas e quase não adotou dois ou três pequenas coisas em que não mudou o conteúdo do lei. Eu tenho a impressão, porque isto foi uma altura realmente de otimismo, foi um período do fim da guerra e um espírito realmente de esperança, de mudança do estilo de governação. E eu acho que estamos num ponto histórico não tão diferente, com a mudança do executivo, e há uma sentido de otimismo que a primeira coisa é que há uma consulta e há uma oportunidade de mais um estilo de governação participativo, hein? E eu acho que a sociedade civil tem este otimismo, e mas há claro o risco a que a mesma coisa vai acontecer, mesmo a Comissão com toda a vontade de consulta de uma maneira transparente, no fim, quem será as pessoas que vão afinar a última, o documento que vai para o Parlamento? Mas eu acho que será bom antecipar isto em termos do processo de consulta, hein? Para não deixar simplesmente para continuar realmente a advocacia e até o nível do Parlamento. Hein? E tentamos fazer isso na altura do Lei da Terra, engajar o Parlamento, mas eu acho que o Parlamento, houve disciplina partidária no Parlamento, e não houve muita discussão na altura no Parlamento, mas parece que o ambiente também mudou. Mas isto é, acho que, lições do passado. Será útil, hein? Quando olhamos para a estratégia esta vez. Ok. Então, senhor, pode, há mais alguém que quer colocar a questão? Não, eu quero dizer ao Sérgio que apreciamos a apresentação. Sempre que esteve aqui, sempre nos brindou com boas apresentações, e hoje não fugiu muito, né? E dar os parabéns à OPSA, né? Porque eu também defendo que essas discussões, mesmo aquelas que são feitas em paralelo, ali no beco, entre grupos de amigos, se resultarem num documento, e esse documento ser enviado, as pessoas que têm a responsabilidade no processo sempre têm um impacto maior. Ou mesmo se é publicado no jornal, é posto na internet, sempre as pessoas que estão no processo podem tirar subsídios. Isso é que é, de facto, contribuição, né? Debates e situações têm que evoluir depois ao nível público, e têm que chegar às pessoas que estão no processo. Assim acaba sendo uma contribuição mais específica. Mas as últimas palavras da tua apresentação, certo? Parece levantar uma outra preocupação, que é do fórum ser tanto relacionado com a ideia de que esse processo de escutação vai gerar mesmo o resultado esperado ou não. Mesmo a intervenção do Sr. Alan também foi nessa linha. Portanto, será que, como aconteceu no passado, depois as contribuições do processo de escutação vão servir, vão ser de facto contribuições, vão ser tidas em conta ou não? Eu acho que uma das coisas que pode ajudar a mitigar isso, esses receios em relação a esse processo, é a monitoria, não é? A monitoria depois pode demonstrar se, de facto, algumas contribuições que foram feitas durante o processo da escutação foram incorporadas ou não. Então, a questão para o Sérgio é, nessa altura, como é que a sociedade civil pode fazer isso? Pode acompanhar esse processo da escutação, essa específica que está a ser feito pelo governo, e no final de tudo isso apresentar, né? para de facto mostrar à sociedade se algumas das contribuições foram incorporadas ou não nesse pacote legislativo. Eu acho que isso é que depois poderia ajudar a mitigar um pouco esse receio, que me parece agora ser o problema de muita gente, né? Se de facto está a ser a auscultação ou não, e se isso vai dar alguma coisa. Então, pode passar a responder, mas eu não sei se acha, na sua experiência, na relação que está a ter com o Ministério, se há alguma possibilidade de prorrogação do prazo. Tenho uma pergunta. O que é que eu venho? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Minha pergunta é muito rápida. Não é que eu queria. Gostar mais aqui mesmo, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, sim, então. Manásia Fruta. Vindo pelo Zika, gostaria de perguntar ao Sérgio que vantagem os critérios de seleção dos municípios trará a nível dos municípios que estão nas zonas rurais, sobretudo olhando para o critério do gradualismo. Que vantagem trará estas dimensões para as comunidades rurais? Bom, as duas primeiras da questão de Quilamba é uma sugestão. Eu com isso do Quilamba tem um bom sabor da boca, porque desde o início que dizem que aquilo era um ensaio. Mas o nosso país tem um problema e na lei tem muita experiência. Eu, quando em Angola diz experiência, já é mau assunto. Porque nem sequer se olhou para o que é que foi do Quilamba, o que é que funcionou, o que é que não funcionou e como. E agora faltam por aí menos de 2 anos, né? Em 2020. Yeah, eu creio que, mas eu não sei se algum deles aquilo funcionou nesta perspectiva. Como... Mas é uma coisa que, na minha opinião, funcionou. Funcionou? Opa, então eram lições daí que se deviam incorporar. Só não funcionou o presidente, foi lá para o padre. Não, não era o e agora é administrador. Não, funcionou a todos os níveis. Desde 2003, ou melhor, desde 2011. Yeah. Foi a altura que se começou os trabalhos também. Só que pronto, né? Naquela altura tinhas que fazer via pandemia, a ângulo com o crédito de habitação e a faixa etária, pelo menos a classe média, não tinha valor suficiente para pedir o crédito de habitação. Mas em 2003 já foi possível. Então, e tudo era negociável mesmo, o pagamento da renda, resumindo no caso. Era possível ser negociável, porque com aquela mudança das famílias que temos aqui, era uma coisa que realmente funcionava. E era um bom exemplo. Não. E essa altura era interessante fazer uma pesquisa para ser realmente exatamente, porque aquele compromisso foi feito na verdade. Em 2008, o Presidente da República e de todos os organismos da sociedade civil funcionou. É que se não puderem aqui, não vai ser feito. Então, nesse caso, o grande problema que eu sinto a experiência em Angola é que não há o hábito de ir para trás e ver o que é que funcionou. Mesmo que não funcionou, pelo menos para tentar perceber e tirar lições. Então, esta pode ser uma sugestão que se puder. A segunda questão do CEDOC, eu acho que pode jogar um papel. Eu acredito que, mesmo falando com pessoas que vão ter um papel importante de decidir sobre isso, o desconhecimento é incrível. Só para falar de um dado processo de consulta, não vou dizer para as pessoas, para não comprometer as pessoas em questão, o indivíduo, depois a vir por estrada e se perdeu. E ele dizia, pô, como é que alguém que lhe der uma administração de território se perde no território? Então, dizia, se fosse no meu tempo, todos esses iam presos. É só para ver, mas é só para, estou a brincar, mas é para dizer que o nível de conhecimento de todos nós, porque é um processo novo, de que já existe até informações e tal, é muito pouco. É como se estivéssemos a inventar. E acho que o CEDOC podia assim ser. A questão do voto nas autarquias e voto nas eleições gerais são dois processos diferentes. Então, são completamente diferentes. Eu imagino, há países que fazem coincidir na mesma época, há países que um ano atrás do outro. É mais uma questão de logística e custo que o processo põe, né? Então, mas são claramente diferentes. Depois podemos ver. Eu, como disse, tive o cuidado de ler um pouco as várias leis. A ideia do OPSA, já que tem muitos membros, alguns do partido, do governo, do não sei o quê, uma regra do OPSA, nós lá não representamos as nossas instituições. Até é proibido fazermos isso. Nós lá vamos como indivíduos e saímos como indivíduos. A única coisa que podemos é aquele espaço de conhecimento, de debate, depois eu decido se quero utilizar ou não na minha instituição. Não duvido muito que pode até haver membros que no OPSA defendem uma coisa e no seu partido defende outra. Então não temos essa. Há duas regras que é essa. Ninguém dos que estão lá, eu só mencionei para dizer que a proveniência eram de pessoas diversas. A segunda regra, o OPSA não aceita recursos. Não temos nem estrutura para gerir dinheiro, porque não é prático. Então, era isto. Não temos recursos, não representamos, nem nos representa ninguém. Eu, por exemplo, como coordenador, tudo o que disse aqui, que não está escrito no documento, se um dia chamarem uma minha colega ou um meu colega, vai me dizer completamente o contrário. Ele não é obrigado a seguir isto. A única coisa que temos em comum do ponto de vista de expressão de pensamento é do documento. Se neste documento tiver coisas que eu, à partida, quando fomos para o debate, não estava de acordo, a única coisa que tenho que fazer é, como coordenador, dizer, epa, eu não me sinto confortável, vai outra pessoa apresentar o documento. Mas a partir do momento que vou, tenho que falar e defender tal como foi dito, assim, então é penoso, né? Por isso que confesso que estou também já à espera de terminar a minha vez como coordenador. Depois, também falaste bem o tipo de documento, volto a dizer, a nível é considerado, os padrões internacionais, não quer dizer que somos obrigados a ler. Para um documento público ser considerado acessível, sim, tem que estar em formato digital, que permita a leitura, se for com numéricos, tem que ser em Excel, não é aquele orçamento geral do Estado em PDF, em Excel, para permitir manipular os dados. Mas dizem que basta estar na plataforma digital, reconhecer as diferenças de vários países, é suficiente e ser acessível. Porque se assume que há uma série de atores, tipo o Development Workshop, a Agra, que normalmente quando dizem da sua importância na sociedade é por extrair esse documento, depois ir explicar as zungueiras e tornar acessível. Isto não obstaculiza que as instituições públicas têm que fazer o esforço de tornar os documentos acessíveis a estes segmentos. Mas só o facto de dia 1, e é curioso porque eles disseram vamos publicar aquilo no dia 1, eu me recordo que eram 3 da manhã que eu estava a receber o documento, o pacote de leste. Mas isso não é publicamente acessível porque me foi enviado. Mas se estava na internet, em qualquer pessoa, de qualquer parte do território nacional, quiser ir a qualquer hora, é considerado publicamente acessível pelos padrões internacionais. E depois competiria a nós de traduzir ou torná-lo o documento acessível a outros públicos. Né? É uma limitação, mas também não entendo como eles conseguem ter as várias versões, nem todas as línguas nacionais, para todas as pessoas, não sei. Eu até acho que assim é menos perigoso do que aquilo que se faz depois. Não, vamos por rádio, né, fazer aqueles programas de sensibilização, que na verdade é orientar as pessoas para uma direção, né, que sejam feitos por outras pessoas. Não, também publicou. Publicou também, né? Depois, com relação às eleições autárquicas, teoricamente e por lei não é possível que seja de um município votar no outro. Mas vou dizer teoricamente, né? Os nossos processos eleitorais são muito invadidos de muitas suspeitas. Eu não sei se aquelas suspeitas aconteceram ou não aconteceram, né? Mas a ideia é que só votas no município onde estou presente. Né? Existe uma lei que eles chamam a lei eleitoral autárquica, que também tem muitas coisas. Seria interessante ver e votar, mas como não estamos a falar das leis em geral, não sei se não nos perdemos, mas existe uma lei específica que define estas coisas. Talvez aqui uma coisa, um desafio para os juristas. Houve uma pessoa eleitada, numa dessas consultas, quando era aquela história, se a pessoa podia votar, pode ser eleito autarca, alguém que não vive no município ou que só vai uns meses antes para se candidatar, né? Havia gente que pode, a gente que diz que não, vi dois comentários. Houve um que dizia, pode, e se o elegermos, culpados somos nós, não tivemos a responsabilidade. Ele não punha limites nem para. Havia municípios que diziam, não, menos de 18 anos, 18 anos nesse país não tem. É melhor só a partir dos 50 que pode se candidatar. A segunda foi de alguém que dizia, não, pode, desde que fala bem a nossa língua. Porque para nós a língua é um fator de identidade. Ele não se vai identificar comigo se não fala a minha língua. Eu dizia, como é que um jurista pode, mesmo que defenda o princípio dos direitos iguais para todos, dizer, não, no base a Congo, eu não falo que Congo, não posso. Mas é um desafio que ele lança. Então, ou seja, havia, isto parecendo, não pode parecer uma coisa anedótica simples, mas é a expressão de um desejo que é profundo, que eu não sei em que legislação se encontrou um enquadramento para isso, né? Em Catar, está certo, todos podem falar, não fala a nossa língua. Para nós, governar é comunicar, é estar próximo das pessoas. Então, era isto. Depois, eu acho que sim, não pensei nisso, mas nós tivemos um processo que houve uma certa, mobilizou pessoas, que foi o da Lei da Terra. Eu acho que se fez isso esquecendo completamente isto. Eu próprio, do outro, só estou a recordar disso. Já houve outros processos e foram feitos de outra forma. Hã? Mas acho que isso houve, foi a única. Yeah, tá bem, mas houve um, mas esqueci completamente. Eu acho que eu acho que também naquela altura uma vantagem é que não havia muita pressão. Hoje a sociedade amadureceu muito, que é bom, mas eu acho que também a pressão política, eu acho que o gradualismo foi uma conversa que começou a ser capturada pelos partidos políticos. Não sei, a minha opinião pode não estar certa. E a partir do momento que aquilo foi capturado por eles, defender uma ou outra posição era estar mais ao próximo de outros, do ponto de vista de imagem. Já naquela da Terra, lembra-se que era o governo, os partidos políticos passaram completamente ao lado deste processo novo. Ou seja, a sociedade civil não teve aquela pressão de ser parecido com a ideia. Acho que os partidos políticos ficaram completamente adormecidos. Não sei se ela tem a mesma pressão. Não se partidarizava, era governo contra. Não foi partidarizado. Então isto permitiu que houve muito engajamento, houve menos fratura. Depois tem razão, que, e isto corre o risco aqui. Eu me recordo quando o ministro foi apresentar a lei de terras, a oposição fazia questionamentos, coisas, ele dizia, não, vocês onde é que tiveram? Nós fizemos isso e agradeço à sociedade civil por ter se engajado. Ou seja, ele acabou dando a ideia que nós legitimávamos, que a sociedade civil legitimava, quando nem sequer, como o Alan disse, tirou o substancial daquilo que foi a nossa contribuição. Esses são os erros. Mas eu creio que as vantagens que isto podia ter agora, com uma sociedade mais madura, é que os erros que eles cometeram passam a ser mais fortemente imputados a eles, porque não foi por falta de conhecimento. Eu acredito que a estratégia devia ser dar o contributo, mas publicar o que se disse. Para que, se um dia fizerem uma coisa torta, dizer também, essa foi a vossa opção, mas na altura sobre isto tínhamos dito isto e aquilo. Eu acredito que, não sei se isso terá algum efeito, mas eu acho que do ponto de vista político, de responsabilização política, quando não estiverem a funcionar as coisas, pode ter esse efeito, ou pode ter efeito quando tivermos encravados, sempre se pode buscar qual era a solução. Mas pode. Sim, o que eu ia dizer é que, peço desculpa por interromper. Não, à vontade. É que nós temos que começar já a partir para o modelo de acumulação de conhecimentos, não é? Não podemos pensar que, embora esse conhecimento possa não ser utilizado agora, nós temos que ver que isto foi opiniões, planteamentos que, até mesmo para no futuro, dizermos deu certo, não deu certo, temos que ter este conteúdo todo reservado e de igual modo numa plataforma. Numa plataforma qualquer de acesso, de fácil acesso. Porque acredito que as autarquias não ficam por aí, para o projeto de lei, seja, não sou jurista, não sou especialista na matéria, mas acredito que dentro de 5 anos temos que dizer. esse backup desse material, daqui a 5 anos vamos ter que dizer, vamos fazer outra consulta para reavaliar o processo autárquico. E um outro conteúdo que eu também queria dizer era, segundo aquilo que pude perceber aqui, no final das contas quem vai decidir será o nosso parlamento, não é? Então eu acho que o nosso parlamento deveria de algum modo fazer parte desta discussão. Se não para decidir, mas pelo menos para ouvir, para na hora de decidir, decidir em base a alguma coisa. Porque termos deputados simplesmente sentados dentro do parlamento e depois levantar a mão ou abaixar a mão, acho que ela aí não daria a fazer o voto consciente. Não, agora. Diz, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Sim, eu subscrevo o que ele diz. Podia funcionar como conhecimento acumulado, podia funcionar como, em última instância, quem tem que decidir é o Parlamento. Podíamos dar conhecimento aos nossos deputados sobre o que é que nós queríamos. Né? Também defendo a ideia que, numa situação ideal, quem devia desencadear um processo de consulta são aqueles que vão decidir, não é aquele que vai propor, mas... O processo é o que há, então eu acho que sim, devíamos acumular conhecimento, acumular argumentos. E sei lá, as futuras gerações um dia têm que poder dizer a estes senhores, olha, vocês não nos digam que entraram por falta de experiência ou porque não havia cidadãos que pensavam quais seriam os caminhos. Foi por vossa opção. Eu acredito que esta podia ser. Há possibilidade de prorrogação do prazo, nunca pensei, mas eu acho que sim, devíamos. Só que são estas coisas, precisa de ter massa crítica, precisa de ter muita gente a falar para a prorrogação do prazo. Por isso, dá mais razão para dizer que é perigoso a ideia de que não está a haver consulta. Então, se não está a haver consulta, vocês querem que se prorrogue o prazo. A ideia de que não vamos aceitar essa consulta porque está a ser feita pelo MAT. Então, querem prorrogação do prazo para quê? Eu acho que devíamos se empurrar a ideia de que deve-se prorrogar o prazo e deve-se consultar até o dia que o Parlamento decidir e pedir ao Parlamento para fazer. Havia uma ideia também, esquecendo de dizer, para produzir esses documentos, eu, pelo menos, fiz questão, ou para produzir o próximo documento, que vamos ver se há consenso para tirar, de falar, já falei, só faltam com chefes de todos os chefes de bancada parlamentar do Parlamento. E alguns deles tinham ideias muito boas, havia uns que prepararam. Se vai haver vários processos de consulta, era melhor que as várias leis, a proposta da UNITA, a proposta da Casa, fossem postas e o cidadão pudesse ter. Agora não é o governo lança uma proposta, nós estamos. Está bem, isto é uma coisa interessante, ter todas elas. Sim? Mas mesmo o voz independente, eu acho que a colega Cíntia mencionou aquela experiência que a sociedade civil e o Sérgio também fez referência disso, os fóruns como Quilombo. Sim, sim. E o Sol Trochem em vários municípios à volta do país, onde houve processos mais participativos, sim, exatamente. Menos partidarizados. E há modelos. E a ideia de copiar Moçambique eu acho que é interessante. Mas Moçambique teve as primeiras eleições autárquicas há 20 anos atrás, com o mesmo argumento do fazer em fases. Sim. Mas depois de 20 anos. Não conseguiram metade dos municípios não foram atendidos e nem pensaram que vão fazer. Não, eu acho que a lição de Moçambique é bastante útil. Isto foi um modelo projetado, devemos ver qual é a lição de Moçambique. Não é tão positivo. Eu creio que a lição de Moçambique depende do professor. Se o professor for o Joaquim Chissano, okay, vai dizer, epá, isto foi o melhor que podemos ter feito naquela altura. Mas se for a sociedade civil, se for a plataforma, diz, epá, isto nem ocorre. Eu concordo plenamente. Mas vários países têm eleições municipais não partidárias. Sim, sim. Incluindo o Canadá, partidos não são permitidos no nível dos municípios. E muitos, há alguns países africanos, como Ghana, etc., que também não engajaram partidos nas eleições principais. Isto é um modelo que apresentamos o antigo ministro, o Bonito, há uns anos atrás, e acho que nunca foi considerado como um modelo. Eu fico feliz de ouvir isso, porque, sabe, eu sempre pensei isso. Se calhar estaria a parecer ridículo, mas eu defendo isto, defendo que as eleições locais não deviam ser por partidos, devia ser, por exemplo, ontem tivemos aquela partilha com o Oliver, que ele dizia, não, eu para me candidatar, por exemplo, Luanda, né, eu vivo no bairro popular, eu só posso me candidatar, para me candidatar eu vou com uma lista, tem que haver pelo menos 10 famílias do bairro popular que aceitam que eu tenho idoneidade para me candidatar. São pessoas que vivem comigo. E eu, apesar das eleições serem autarquia, Luanda, eu me candidato e discuto com outras pessoas do bairro popular. Se eu for eleito, eu represento as pessoas do bairro popular dentro da autarquia. E ele diz que isso tem implicações muito grandes. Qualquer e-mail, qualquer reclamação do bairro popular é dirigida a mim. Eu sou obrigado a responder. Ou seja, se houver um grupo de e-mails de pessoas do bairro popular e eu não responder, eu terei problema. Você tem está representando a sua, a sua comunidade em vez do seu partido. Exatamente. Então eles estão a representar aquilo, fica claramente a ligação é direita. E mais, todos os eleitos não somos funcionários, temos claro isso, aquilo não entra dinheiro. Temos alguma coisa e depois vai fazer outra coisa. Aqueles que ficam à frente de alguns pelouros da educação levam um pouco mais de tempo, se calhar ganham um pouco mais. Os funcionários são do Estado, são aqueles funcionários da administração. Qual é o papel dele? Qual é a relação que nós temos com eles? Nós discutimos, tá? E nos avisamos, olha, isto é para fazer assim, assim, e eles só cumprem tecnicamente. Ou seja, eu acredito que sim, seria bom. Nunca. Eu sempre pensei que não existisse no mundo, através da minha ignorância. Não, muitos países, muitos. Um país em que diz, não, eleições locais é mesmo. Porque o conceito da autarquia, acho que eu defendo, é isso, é o governo de vizinhos. Então, são os meus vizinhos que estão a governar. O meu vizinho não pode ter um partido primeiro. Primeiro é meu vizinho. Depois, se tem partido, é um assunto dele. E essa podia ser uma grande contribuição. E é daquelas que, mesmo que não vai ser acatada, imagino que nenhum partido político vai gostar, mas pelo menos é uma coisa que foi dito. Mais cidadãos como eu passam a saber que há esta possibilidade. São já algumas questões que talvez passaram assim, a jovem que perguntou qual a vantagem que dos critérios. Era fazer um refrão. Vou falar dele. O critério, os critérios de seleção, o OPSA fez muitos por uma razão muito simples. No início, a entrevista, pelo menos não sei se era o que ele defendia inicialmente, incluiu, ele dizia, olha, para seleção de chuveiros no município, nós vamos escolher, não sei se foram os três critérios, infraestrutura urbana, volume da população, e capacidade de arrecadação. Nós dizemos, não podem ser só três critérios, tem que ser muito mais. Por exemplo, se há municípios que sim, entendemos, tem que ser autarquias porque têm boas infraestruturas, bom volume de arrecadação e uma capacidade e muita população, há municípios que, por não terem isto, já deviam ser autarquias. Por exemplo, quem está no Rivungo não pode depender de alguém que está no quando em Melong, a distância é grande mesmo. E aquilo é levar dias. Há uma zona que se chama, eu tive zona vermelha, que se cruzarem dois caminhões, o resto está tudo minado. A quantidade de acidentes aí, eu se me tivessem contado isso antes, não teria ido. É que só me contaram depois de ter ido. Então, estas zonas devem por si só ser autarquias. Então, quando fizemos a lista, tínhamos dito que não pode ser só três. Há alguns municípios que têm que entrar porque são rurais e têm essa condição. Há outros municípios que têm, deviam ser vários critérios, não? Há municípios que não têm esses três. Por exemplo, tem muito diamante, mas como os impostos das empresas pagam em Luanda, não é computar como arrecadação, não tem. Então, dizíamos que era importante ver um pouco mais para ali, mas sempre salvaguardar. Se for em nome do OPSA, depois logo a seguir tenho que dizer, se a hipótese for esta. O que é que acontece? Eu me lembro que já naquela altura deu uma entrevista à TPA e o gradualismo, expliquei. O se a hipótese for essa, cortaram. Então, dia seguinte, não dormi. Todos os colegas do OPSA, não, o nosso nome, como é que você foi dizer que o gradualismo? Depois o país retomou, ah, o OPSA defende o gradualismo. Não, é que cortaram o se. Eu, Sérgio Caludume, sou a favor do gradualismo. Mas isso não é, nem a maioria dos meus colegas pensa assim. Isso só não é pelos motivos que provavelmente o Matra defende, é por outros. O referendo. O referendo não está previsto na Constituição, podia ter sido uma opção, porque é que não? Só que não foi a opção excluída, né? Mas o referendo seria para dizer se somos autarquia ou para dizer para dualismo sim ou não? Não. Nosso país, me lembro, a Suécia, o referendo foi: queremos gastar dinheiro para organizar Olimpíadas ou não? Então, só se vota assim. Aquelas questões que estão na proposta são várias. Eu acredito que todas elas não é possível num só referendo, senão teríamos que fazer vários referendos para cada coisa. Agora, perguntar: queremos gradualismo ou não? Isto podia ser uma ideia, né? Eu penso, a minha expectativa no início era que as forças políticas chegariam a um acordo sem precisar de tanta coisa, mas se calhar está pior. Inclusive o gradualismo, eu penso que tem dois caminhos. Um vai ser, aqueles que debatem, sabe, ah, aquilo a Constituição diz que sim, outros dizem a Constituição que não. Eu não sou constitucionalista, mas eu quase que tenho vontade de dizer, ok, mandam para o Tribunal Constitucional, e o que decidi, mas é o que já me disse, mas você sabe como é que é o tribunal? Sim, mas também sabes como é que é o governo? Se não acreditamos em nada, pá. Ou seja, há várias hipóteses e acho que no final da hipótese, infelizmente vai ser assim, a força do mandato que tem no parlamento, o governo vai conseguir fazer vincar a sua ideia por ser partido maioritário no parlamento. Né? Okay. Há um ponto que o Adão levantou que era que a sociedade civil pode ou deve fazer, yeah, para verificar e afirmar-nos de sim, fato sim, quando a lei sair, se as contribuições foram incorporadas ou não. Excelente. E é um mecanismo também de avaliar as contribuições que foram dadas. Seria sim um mecanismo caso de forma organizada a sociedade civil tivesse feito contribuições. As organizações mais sérias, quase incluída deste país, muitas das com quem eu falei dizem, não, esse processo é suspeito, não vamos participar. Então fica muito difícil verem que ideias deixamos lá. Hã? as ideias que foram deixadas são aquelas que quando fomos nas, na, quando se vai às províncias ou não sei o que, mas nós não temos domínio daquelas. Agora, processos, como essas orações têm a capacidade de pegar os processos, sistematizar, fazer documentos que chamam recomendações, e assim podem monitorar o que é que for cumprido, né? O que corremos o risco dessa solução que eles disseram que no final vão fazer é dizer sobre a lei e tal, e já vi muitas vezes altas figuras do executivo dizendo não, o povo até nem quer, o povo mesmo é que está a pedir gradualismo, né? O povo, é claro, nós não estivemos lá, não sabemos se vamos conversar. Então, eu acredito que a tua coisa seria eficaz se houvesse muitas orações da sociedade civil de forma sistemática a fazerem contribuições específicas para depois monitorar. Qual é o mecanismo para, hoje em dia, para fazer a contribuição? Eles têm vários. O mais um é tu organizas um documento e eles têm um endereço no qual tu envias. É claro que as pessoas não se sentem muito encoradas porque não sabem o quê, mas o que eu acho que seria dizer, envia mais públicas, olha, esta foi a nossa contribuição. Organizações, vocês têm a possibilidade até de publicar, convocar um workshop e tal, inclusive tem a enviar para um mecanismo, pedir audiência com o ministro, agora ele está na moda, provavelmente um incômodo é que vão pedir que a imprensa esteja lá para dizer que receberam e tal, mas eu acho que é o risco. Não é certo, a nosso nível aqui na verdade, nós estamos já num debate a falar de autarquia. Essa ideia mesmo é recolher também ideias desses debates e depois produzir um documento. E agora estamos a fazer algo mais aprofundado, que é a pegar na proposta, nas diferentes propostas, tirar elementos chaves e colocar à disposição das nossas plataformas, quer para a sociedade civil, temos ligação com algumas universidades, com jovens, para darem contribuições, e essas contribuições, quer sejam receios, expectativas e outros, nós vamos produzir também um documento e vamos endereçar como parte da nossa contribuição. Yeah. Mas aqui o conselho que vos dou depende dos times. Né? Nós no OPSA éramos muito entusiastas quando saiu o processo. Dizemos, a cada semana pensávamos que íamos tirar uma lei sobre um documento público de 5 páginas sobre cada uma das leis. Produzimos muito. Mas bastava um não estar de acordo com um dos pontos do documento, caía. Mas estamos... você tem um site onde... Não temos. Não temos. Já, temos essa questão, não temos site. Não. Epa, estamos mesmo mal. Então, estamos mal nessa questão. Não conseguimos... Entre nós, às vezes até o documento está todo bom, há uma ponta, às vezes alguém que nem foi nesse dia na reunião, então, epa, não, eu... Mas porquê? Epa, hoje não me apetece, estou um pouco cansado, mas não envio. E fica, né? Estamos agora a tentar tirar um desesperadamente que só sobre aqueles assuntos que já foram acordados, mas só espero que no dia de sair não venha alguém e diz, epa, também não. Então, essa é a limitação que temos, mas organizações como a vossa, eu digo 2 horas. Pega na lei das finanças locais, vê 3 artigos, 1 artigo, 2, não importa, fazem. Depois, há coisas que foram omitidas, por exemplo, eu estou muito preocupado com isso da transferência de competências. Acho que a DW tem um histórico de como foi aqueles vossos processos de terras, de limitações e não sei o quê nas zonas periurbanas. Epa. Não há nada naquela lei. E aquilo, 3 ou 4 capítulos, desde que aquilo é mandado e publicado, que a sociedade saiba que a nossa experiência, depois vocês, se calhar mais do que qualquer jurista, vocês estão legitimados por uma prática de algo que funcionou. Os outros vão dizer, não, segundo em Coimbra, segundo vamos ficar no vídeo, mas esses não vieram aqui, esses não, nem conhecem, fico sabizanga, se calhar, não. Não viveram as argúrias, então eu creio que muitas dessas coisas não. Se tu, eu entendo, espero que no final haja essa capacidade de tirar, mas eu acho que vocês podem mesmo, 3, 4 pessoas, pegam numa lei e tal, ou chamar alguém que formula questões. Por exemplo, eu sobre a lei das finanças locais, que era uma coisa que eu acho que gostaria muito que se fizesse, há 3 coisas que me preocupam. Não há nada lá que assegura a transparência. se eu conseguisse com os juristas me ajudassem, tem um artigo que diz que toda a administração autárquica está obrigada a pôr à disposição do cidadão que se dirigir lá a qualquer hora todos os documentos sobre o processo orçamental, a proposta do orçamento, o orçamento quando é aprovado, os relatórios e tal. Por que é que não pode? Mas não tem nada. A outra que é sobre a participação, reativar aquela ideia dos CACs e não sei o que, que previamente a aprovar, eles estão obrigados a organizar uma sessão aberta em que os cidadãos vão lá explicar a sua visão sobre o orçamento, assumindo que eles já leram a proposta. Por que é que não pode? A outra é a lei sobre o controle. Hã? Qualquer grupo, um grupo do mínimo 10, 15 cidadãos, pode verificar se, olhando para o orçamento, se o dinheiro chegou naquela escola e não chegando, tem direito a assinar uma petição que obriga-lhes a verificar. Ou seja, coisas pequenas, porque, volto a dizer, o meu conceito da autarquia não é esse da administração como está a dar, é a administração do Estado com o administrador eleito. É mais próximo daqueles que tu disseste. Não há partidos, são vizinhos meus que estão lá, e como são meus vizinhos, então o meu nível de proximidade tem que ser maior, não pode ser esse escala aí que lida. Ou seja, eu acho que a DW vai aceitar a sua. Fico muito feliz de saber. Mas vamos criar um grupo de trabalho, hein, para trabalhar sobre isto em um futuro breve. Mas vamos pedir a sua aviso como distribuir, como. Yeah. E não, a sério, estou disponível para isso e para outras questões que vi na lei, não consegui, e outras coisas, posso até partilhar com vocês nuances e discussões que tivemos no OPSA que não saíram em documento, mas que vocês podem depois, como DW, dizer: não, isto nos interessa ou isto não nos interessa e queremos levantar. Obrigado, Sérgio. Não sei se quer fazer mais algum debate final antes de fecharmos. Tem a palavra para finalizar. Não, parte desse que só colocar uma questão. Não, também falou durante a sua intervenção que depois serão os deputados a decidir quais municípios de presença. E nos últimos tempos sempre que alguém enviado o marco é abordar a visão. Não, depois então os deputados vão decidir sobre isso. Por causa disso, eu estava a pensar que nessa fase do campeonato, e sonhando na portada da nossa democracia, e porque alguns deputados representam determinados signos geográficos, né? Alguns representam províncias, etc., houvesse também alguma movimentação da parte dos deputados nessas províncias, nesses signos provinciais que representam, ouvir as pessoas, para depois também fazer um debate na Assembleia Nacional sobre isso e depois também influenciar a decisão. Mas não vejo isso, vejo a iniciativa de um outro deputado a mover mais em volta do partido para uma outra coisa do que propriamente ir para o ciclo provincial ou o lugar que representa, ouvir as pessoas. O que achas? Visto, né, do facto dos deputados não tomarem esse tipo de iniciativa, já que estamos a tratar de um assunto de grande interesse nacional, vai afetar de alguma forma a vida política, econômica e social do país. Vocês referem isso também no vosso documento. O que acha disso? Como é que isso podemos ligar com a qualidade da democracia nessa dimensão nacional? Eu creio que em Angola vemos uma crise que é a crise da representação, né? Há quem pensa que quando lhe dizem tu me representa, ele entende, ah, eu te substituo. No parlamento nós temos pessoas que nos substituem porque não podemos estar lá todos, não que nos representam necessariamente. Eu acho que sim, alguns podiam fazer individualmente. Nós, por exemplo, no nosso parlamento temos um deputado que é independente, que é o David Mendes, né? Podia fazer isso com eleições independentes, né? Mas mesmo que são por via do partido, eu acho que sim, poderiam ter feito isso, né? A verdade é, o fato é isso, eles não fazem, então talvez nós devíamos ir atrás deles, né? Como dizia aquele, se não nos deixam, nos impedem de sonhar, nós não devíamos lhes deixar dormir. Ok. Obrigado, Sérgio. próxima semana vamos convidar. Estamos a falar na próxima semana sobre discutir um pouco mesmo sobre o gradualismo também.